Olá, eu sou David Garcia e vou estar presente com vocês nas festas dos Santos Populares. Até lá, um forte abraço. Sem provas e tudo errado. Sem provas. parecia.